5 iniciais da edição que une as noites de terça à quarta-feira, pontinha da Antena Radar 97.8 MHz, também emissão online em www.radarlisboa.fm. Aí os sons inaugurais entregues a Tumani Diabaté, à inesquecível Cora, Don Cavalli, Cryland. Moon is arising, sun is sinking down low, wind is a howling, bend down lonesome willow. Hey, you will. for a ride in my automobile to a land unknown. In the world I'd steal. Tomoni Diabaté e duas para Don Cavalli, o título tema Cryland e um pouquinho antes Gloom Uprising, as iniciais de Viriato 25 Noite dentro na Radar. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Voltamos a acompanhar esta semana em repetição, evidentemente, citações de Oscar Niemeyer, a Ana Cristina Ferrão com o seu Tiro de Linha. The Hold Steady. Soltas, Viriato 25, Radar, título inicial, Constructive Summer, para o último de 2008, o Stay Positive, assinado The Hold Steady. Man, I wanna know exactly what you difference that can be important. Yes, sir, tell my story again. In twilight, she looked alright. In daylight, she looked desperate. That's alright, I was desperate too. I'm getting pretty sick of this interview. Sabina, in Texas, sequestered. In Memphis, Sabina, in Texas, sequestered. In Memphis, I think she drove a new Mustang. I guess it might be a rental. I remember she had satellite radio. I guess she seemed a bit nervous. Do you think I'm that stupid? What the hell, tell the story again. In bar light, she looked alright. In daylight, she looked desperate. That's alright, I was desperate too. I'm getting pretty sick of this interview. Sabina, in Texas, sequestered. In Memphis, Sabina, in Texas, sequestered. In Memphis, Sabina, in Texas, sequestered. In Memphis, Sabina, in Texas, sequestered. In Memphis, I went to our business. Para a fase inicial de Viriato 25, acreditamos que leva algum tempo, nós também tem levado, mas ao ouvir-se repetidamente ganham com cada audição os temas de Stay Positive, o novo Hold Steady. Depois de Sequestered in Memphis, fica ainda este One for the Cutters. When there weren't any parties, she parked by the quarry. Walk into the woods until she came to a clearing where townies would gather and drink until blackout. Smoke six till they're sick, pack bowls and then pass out. Windows wide open to let the hard rock in. Theirs was a rage that didn't need much convincing. The girls gave her glares, but the boys were quite pleasant. To be totally honest, they didn't seem much different. When there weren't any parties, sometimes she'd party with townies. Out on the parkways, after the parties, it was always arousing when they'd rev up their engines. It's hard to describe, so she kept it a secret. The girls that she lived with, they knew nothing about it. The night with the fight and the butterfly night was the first night she spent with that one guy she liked. She gave him a ride to some kid's house in Cleveland. He stayed there for 2 weeks, the cops finally found him. He didn't seem that different, except for the blood on his jacket. He didn't seem that different, except for maybe his haircut. Questions, sick of the concept of justice and fairness. Who the hell cares who gets caught in the middle? She smokes and she ponders this riddle. When one town it falls in the forest, can anyone hear it? When one town it falls. Thank you. anyone tell me false in the forest? Does anyone notice? One drop of blood on immaculate kiss. Mom, do you know where your girl is? A sophomore accomplice in a turtleneck sweater. Dad, do you know where your kids are? And cute little cars get nailed against dumpsters behind towny bars. It's a cute little town with cheats and cafes, but friends are. Houve ligeira alteração no nosso alinhamento e este tema de Dark Was the Night é assim de Dirty Projectors e David Byrne. E vamos voltar ao início para não perder nadinha. Com David Byrne, também os Spoon, Dark Was the Night, a nova edição Red Hot com o apoio Radar. Well, alright. I cannot see you never again. I walk away, could just to hold your hand. Got much, but it can all be yours. Through an apartment and a hot dog stand. I've been fighting in the attic with hungry ghosts. I've been busy in the common hall, ripping the plaster and sheets at the wall. I'll keep going if it takes all night. Evidence, we're alright. Gonna be, we're alright. Knew this girl was out of any cause. After high school, really felt so lost. Had a father, tag at 25. Much too beautiful to stay alive. Cause when she woke up, no, not so dumb. Sold her clothes, and heaven knows. There's still warmth in the three words you say goodbye. I don't wanna make that happen yet. Don't mean nothing, just some common sense. Nothing so much as just about being mad. Everything's well, alright. Gonna be well, alright. Everything's well, alright. Gonna be well, alright. We'll be right back.

Buttons. O tema é já de 2007, só os conhecemos tardiamente em 2008. E por enquanto apenas com este Bright Tomorrow que deixámos rodar. Logo a seguir a ficar para trás mais um tirolinhas. É a dupla hora de Viriado 25, nova toca do Lobo, pontinha da antena, radar até à 1 da manhã. Vamos a caminho da colher de blues. Mas ainda é cedo. Radar. School of Seven Bells. I'm on the no disguise. Seven Bells, a primeira escolha, I Am Under No Disguise, do álbum Alpinisms. The best music I've heard. Yeah! Feriado 25 em plena noite. Radar é a colher de blues. Esta semana acompanhamos B-Sides, nova edição de Danko Jones. É tudo em Feriado 25, quanto à colher de blues. Acompanhamos Danko Jones, B-Side. Blind Mountain a acompanhar-nos de mãos dadas até à meia-noite. Tyrant.

The Australian Pink Floyd Show, ao vivo, 13 de março. We don't need no education. A celebração dos 30 anos do álbum The Wall, pela banda tributo aprovada pelos Pink Floyd. The Australian Pink Floyd Show, 13 de março, Coliseu de Lisboa. Apoio Radar. E é exatamente a Radar que sintoniza. Olá, boa noite. Feriado 25, a nova toca do Lobo, 23, 1 da manhã, segunda a sexta, está também terça a sábado, por aqui, 97.8 MHz Rádio Difusão, online www.radarlisboa.fm, no blog, sabe-se praticamente tudo, blog radar.blogspot.com. Bem-vindos, é a segunda hora de feriado 25, noite de terça para quarta-feira. Take it easy. Feriado 25, noite dentro na radar. Inauguração da segunda hora de hoje, convosco até à uma da manhã, de Jocelyn Pook, uma das grandes três partes em que contribuiu para a banda sonora do filme de Kubrick, Eyes Wide Shut. Iniciais da segunda hora de Feriado 25 até à uma da manhã na radar. Lamb Chop de Ohio, Shining Gibson with Dr. Martin Luther King Jr.

Always a Ton e I Want Some More, álbum estreia Keep It Hit, Dan Auerbach, metade dos Black Keys em aventura solo. Esta semana o palco Radar traz-nos um espetáculo de partir Lewis e Mobília, Queens of the Stone Age 2005, salvo erro 2006, Brixton Academy, London. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Esta semana o álbum de família presta homenagem a Aretha Franklin, uma das maiores vozes da soul americana. Viajamos até 1967 para recordar I Never Loved a Man the Way I Love You, registro emblemático da carreira de Aretha Franklin e obra-prima fundamental do século XX. Álbum de 1967, a ouvir já hoje, a partir das 14, por inteiro, na rubrica Álbum de Família com Tiago Castro, aqui em pleno radar. Entretanto, a little respect. Aretha Franklin. O homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em duas horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Hoje também à noite na antena da Radar, a partir da 1 da manhã e até às 3 com o Nuno Galubi. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Thank you. Furiato 25, a nova toca do Lobo em plena radar, a meia hora final da edição que une as noites de terça à quarta-feira. Começámos ontem esta dedicatória ao No Boomerang, à compilação da Stax Soul Power. Retomando hoje, depois das passagens de ontem de Otis Redding, Booker T and the MGs, Staple Singers, Rufus Thomas, um dos grupos mais desconhecidos do Stable Stax, The Dramatics. O tema chama-se The Devil is Dope. What about the car? Why do you think they call it dope? Dope. But he estas duas noites iniciais da semana. Não sabemos se teremos que prolongar a dedicatória por mais uma noite, dado o repertório que fica de fora e que é uma estragação. Eu estou recorrendo a termos mais arcaicos. The Dramatics, The Devil Is Dope, Albert King, Breaking Up Somebody's Home. É a compilação Soul Power dedicada a Stax. Laying round home alone on a rainy night like this, starving for your love, hungry for just one kiss. Every raindrop I hear on my window pane, yeah, beats so loud and clear. Why, I just felt your name. Hanging on when you belong to someone else. Can't control the feeling, 'cause after all I didn't make myself. Yeah. Last night I cried so hard I believe I caught a chill. Can't control the vibration, my heart just won't stand still. A compilação vai valer pelo menos mais uma dedicatória hoje, de Dramatics, Albert King, ainda Little Milton, e falta muito para chegar ao fim do álbum. Veio mesmo a propósito esta semana, na altura em que o álbum de família é I Never Loved a Man Like I Love You, de Aretha Franklin, a experimentar às 14 de hoje com o Tiago Castro. Soul, mas soul. Not so very long ago, she said, I don't love you, darling, and you got to let me go. That was too much for me. That's why I walk the back street and cry. kind of reason. That make me wanna leave. You ain't got enough of nothing to keep me halfway pleased. I tell y'all that was too much for me. That's why I walk the back street and cry. Oh yeah. Muito perto e com na ponta da língua para cumprir apenas uma solta em Viriato 25, Pearl's Dream, novo material da Bad for Lashes.

Vista sonora e do seu CD. A Frank Zappa é o assunto ao longo de toda a semana em Na Ponta da Língua. Hoje foi um tema de Zappa King Kong há pouco pelo PIT Group. Este tema nem sequer de Zappa, mas uma criação à volta. Ficam as boas noites de Viriato 25. A promessa de voltarmos amanhã. O habitual aviso de... Take care. Radar, uma hora.